despedida, vem lhe beijar. E diz que vai pra casa, está cansado de trabalhar. Ele é um bom menino e você deve dormir em paz. Mas quando você dorme, o que será que o menino faz? Mas coitadinha, coitadinha de você, tão bobinha, você dorme sem saber. Tal como um passarinho sai da gaiola batendo asa, ele fica contente saindo cedo de sua casa. Dois amiguinhos sempre estão na esquina a lhe esperar. E lá na outra esquina tem outro alguém que eu não vou contar. Mas coitadinha, coitadinha de você, tão bobinha, você dorme sem saber. Quando seu namorado na despedida vem me beijar e diz que vai pra casa, está cansado de trabalhar. Ele é um bom menino e você deve dormir em paz. Mas quando você dorme, o que será que o menino faz? Mas coitadinha, coitadinha de você, tão bom.